Então, boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus por termos mais uma casa espírita servindo de ponto onde as pessoas se reúnem para conhecer essa doutrina tão maravilhosa, essa doutrina que, muito mais do que consoladora, ela é indicadora dos caminhos que nós temos que percorrer para alcançarmos a grande realização que nos cabe, que é de nos elevarmos, de nos tornarmos espíritos diferentes do que temos sido até hoje, e a partir dessa renovação nós encontrarmos a felicidade, a paz interior, que acaba sendo a busca de todos os seres humanos. Todas as pessoas buscam a felicidade, seja nos nossos dias ou no passado. Essa é a grande busca do homem, porque ele traz lá no íntimo essa certeza de que um dia ele encontrará a paz, a harmonia, a felicidade. Para muitos parece uma utopia a gente pensar em felicidade, pensar em uma grande realização onde nos sentiremos em paz, felizes, mas é um fato isso. Está destinado ao espírito em evolução na Terra alcançar esse estado. Só que isso não se dá da noite para o dia. Isso não se dá, muitas vezes, numa única experiência terrena. Por isso que necessitamos de tantas encarnações, tantas experiências diferentes, para podermos adquirir essa felicidade. E Deus, na sua sabedoria, nunca deixou a humanidade sem elementos, sem instruções para que ela realizasse essa busca. A humanidade vem ao longo de milhares de anos recebendo seres que, por terem compreendido mais as leis divinas, estavam aptos a vir trazer esclarecimento para nós. E dentre aqueles que vieram à Terra trazer ao homem o roteiro para alcançar esse estado de felicidade interior, nós não temos dúvida de que Jesus é o que se destaca de maneira mais impressionante. É aquele que trouxe elementos assim fundamentais para a conquista da paz interior. O problema é que muito do que se falou sobre Jesus, muito do que se disse sobre Jesus, não foi muitas vezes bem compreendido. Os ensinamentos do Mestre, por várias razões, ficaram meio que obscurecidos por muitos interesses mesquinhos, inferiores da humanidade. Por isso que foi necessário, no século XIX, os Espíritos virem e trazer aquela explicação dos ensinamentos de Jesus, que ao longo dos séculos tinha se perdido nos interesses religiosos. Por isso que os Espíritos superiores vieram, após produzir diversos fenômenos, após impressionar a humanidade de maneira assim indiscutível, comprovando a realidade espiritual, eles indicaram que o Evangelho era um grande caminho de realização humana. Era a grande possibilidade que o homem tinha de encontrar a sua paz interior, de se realizar espiritualmente. E eles então nos mostraram isso. Tudo aquilo que o Espiritismo faz nos nossos dias, e que ele vem fazendo desde o seu início no século XIX, foi mostrar isso, a sublimidade dos ensinamentos de Jesus, o quanto esses ensinamentos têm a contribuir em nossas vidas. E é sobre esses ensinamentos que nós vamos tratar nesta tarde, procurando mostrar o quanto são atuais esses ensinamentos de Jesus, o quanto eles são importantes nos nossos dias. Muitas pessoas acham que o Evangelho é um livro de 2000 anos que já não tem mais utilidade para uma humanidade tão evoluída, tecnológica e culturalmente. Uma humanidade que conquistou a Lua, que manda homens nas profundezas do oceano, que explora todas as partes do planeta, mas é uma humanidade ainda muito sofredora e muito infeliz. Porque apesar de todas essas conquistas, ela ainda não realizou a maior de todas as conquistas, que é a conquista de si mesmo. O homem moderno não realizou a maior de todas as conquistas, a mais grandiosa, a mais espetacular, que é conquistar a si mesmo. E o Evangelho de Jesus nos mostra como nós vamos fazer essa conquista. Ele nos dá o caminho, ele nos dá indicações de como nos transformarmos, de como nos renovarmos. Por isso que a sua mensagem é tão atual. Por isso que todos os Espíritos, independente das comunicações que eles deem, do que eles nos falam sobre a realidade espiritual, de uma forma ou outra, às vezes nem explicitamente, mas de maneira indireta até, eles acabam nos indicando que o Evangelho é esse roteiro de elevação que nós podemos pretender. E falando então dessa atualidade dos ensinamentos de Jesus, vamos antes relembrar, porque todos nós já sabemos quais são os grandes problemas da humanidade, mas nós vamos relembrar alguns dos problemas atuais da humanidade. Nós vamos identificar um dos grandes problemas, o conflito da posse. Quantos indivíduos hoje, aos milhões no mundo todo, encarnados e desencarnados, estão envolvidos pelo conflito da posse? Muitos acreditando que só serão felizes se possuírem os bens materiais. E outros que, possuindo os bens materiais, ainda não são felizes. Por isso que é um grande conflito. É um grande conflito também porque quando estamos nessa experiência da posse dos bens materiais, às vezes leva muito tempo até a gente entender o que eles realmente representam para nós, espíritos em evolução. Às vezes leva muito tempo para a gente entender que eles devem servir a nós e não nós servirmos a eles. Outros acreditam que os bens materiais são fundamentais à felicidade e realmente há uma quantidade mínima de bens materiais que são necessários para o indivíduo se sentir confortável, se sentir bem. É aquilo que está dentro do necessário à sua vida. É aquilo que é de bem material, que é fundamental para você sobreviver com dignidade. O que está além disso já significa prova para o espírito. Já passa a representar desafio. Porque tudo que nos sobra significa que está indicando que nós temos que fazer algo com aquilo. Ou usar o nosso aprimoramento interior, nos tornando criaturas melhores culturalmente, intelectualmente, ou nos tornar criaturas melhores para o nosso semelhante, melhorando o nosso sentimento. Quando nós passamos a reter algo que não atua nesse sentido, necessário à nossa vida, à nossa sobrevivência, necessário ao nosso crescimento interior, nós passamos a criar dificuldades. É onde milhares de pessoas, na busca desenfreada por possuir cada vez mais, criam tantas vezes sofrimento e dificuldades para outras pessoas. Observem hoje todos os conflitos que nós temos, desde um conflito entre nações até entre conflitos entre pessoas. Nós vamos identificar muitas vezes as pessoas duelando, disputando, guerreando, invadindo, saqueando e de diversas maneiras se apropriando de algo que acredita fundamental à sua vida e que na verdade só gera sofrimento para o outro e como consequência para si mesmo. Por isso que é um dos grandes problemas da atualidade a questão da posse dos bens materiais. Muitos ainda não equacionaram esses problemas. Um outro grande problema que nós temos são as ilusões do conhecimento humano. Quantas pessoas na atualidade reverenciam teorias, ideias, hipóteses como sendo a explicação definitiva para uma série de situações da humanidade e cultuam essas ideias, reverenciam essas ideias e acreditam que elas explicam tudo e garantem uma boa situação para a humanidade. Dentro dessas ideias nós poderíamos citar, por exemplo, o materialismo. Desde o século XIX nós temos muitas pessoas que buscam desesperadamente, insistentemente, empenham o melhor da sua inteligência em fundamentar a ideia de que a única realidade que o homem pode esperar é a realidade da matéria. São pessoas que muitas vezes, veneráveis pelos seus potenciais intelectuais, pela sua capacidade cultural, mas muitas vezes utilizam essa capacidade de raciocínio para sustentar essa ideia do materialismo, que desde o século XIX foi advertido pelos espíritos que era um grande problema na humanidade. Ela passar a acreditar que a sua realidade única é a presente. Ela não tem futuro, ela não tem continuidade após a morte. É daí que muitas vezes desencadeia uma série de situações que o homem justifica agir como age, porque ele não tem esperanças no futuro. Quando nós vemos os ensinamentos de Jesus, nós percebemos que em tudo ele indica a vida futura como um momento onde teremos a colheita, teremos os resultados do bem que nós semeamos, do bem que nós cultivamos. Então nós percebemos que essa ideia é uma forte opositora do próprio progresso espiritual do homem. Porque sendo materialista e acreditando apenas na realização presente, é que ele tem se permitido ao longo dos séculos agir de maneira desequilibrada, agir de maneira a justificar a violência e a justificar a agressividade para com o outro. Porque a pretexto de preservar o seu bem-estar é que se justifica uma série de agressões. Então o materialismo e uma série de outras ideias equivocadas que a humanidade cultiva, elas representam um dos grandes conflitos. Muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas se desiludem e perdem até a sua força de viver porque não têm esperança de que elas poderão reverter o seu quadro de dor, de sofrimento. Temos também como um dos grandes problemas atuais a desilusão quanto à cura. Também no mundo nós temos milhões de pessoas que buscam desesperadamente a cura das suas doenças, buscam resolver os seus problemas de saúde. E por uma série de problemas, inclusive por grandes interesses comerciais, a solução para essa cura nunca vem. Todos devem saber que existe por trás dessa grande indústria que produz medicamentos, que investe pesadas quantias em pesquisas. Existem muitos interesses que às vezes impedem que determinados medicamentos já descobertos possam ser já comercializados e que garantiriam a cura de muitas doenças. O que está por trás disso? É muitas vezes o desejo de se lucrar com aquela medicação de primeira geração, o quanto ela puder vender. Enquanto isso, as pessoas continuam sofrendo. Por outro lado, você tem no mundo milhões de pessoas que padecem, que sofrem de problemas orgânicos, porque não há investimento, não há prevenção das doenças, principalmente aquelas que são causadas pelo uso de água contaminada. Milhões de seres estão sofrendo de doenças que são muito simples, que seriam fáceis de ser evitadas e combatidas, mas porque não há um interesse econômico em suprir a necessidade dessas pessoas, elas acabam padecendo muito. Então, são pessoas que sofrem por uma cura que muitas vezes está até disponível para ser aplicada, mas não está acessível a ela, por quê? Porque há fortes interesses impedindo que elas alcancem isso. E há uma outra ordem também de problemas da atualidade, que é a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial, de gênero, de qualquer situação que o homem procura usar para justificar que o outro, sendo diferente, passa a ter direitos menores do que ele. Durante toda a história da humanidade, ela sempre procurou estabelecer diferenças para justificar, através ali das diferenças entre essas pessoas, porque alguns eram privilegiados, eram beneficiados e outros. Esse também é um dos grandes problemas e que até hoje está presente na humanidade. Mesmo em locais, em meios, em sociedades que as pessoas dizem que não são preconceituosas, não tem nenhum tipo de discriminação por nenhuma razão, ainda as pessoas procuram encontrar meios de estabelecer diferenças entre elas que justifiquem privilégios. Esse é um dos grandes problemas, então. Esses problemas, como tantos outros, eles não são novos. Eles são problemas que há 2000 anos Jesus lidou com esses e com outros conflitos da humanidade. Por isso que quando lemos o Evangelho e buscamos o entendimento das passagens de Jesus, devemos ter uma atenção muito grande, porque precisamos, ao analisar essas situações, identificar como elas se aplicam na atualidade. Nós temos a questão, então, as vivências que Jesus teve com o moço rico Zaqueu, demonstrando os conflitos da posse. Daqui um pouco falaremos sobre esses episódios do Evangelho. O diálogo de Jesus e Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Hoje nós vamos nos deter, em homenagem às mulheres, especialmente nessa passagem do Evangelho. Nós iremos apenas mencionar as três anteriores, mas iremos nos aprofundar nessa última. Então, sobre os conflitos da posse, todos devem se recordar do episódio em que um moço muito rico, em algumas traduções ele é chamado de o príncipe dos hebreus, se aproxima de Jesus e diz: Mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus fala para ele: segue a lei, segue os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos. E o moço fala: eu já faço isso, mestre. E aí Jesus então diz para ele: então vende tudo que você tem e me segue. Jesus faz para esse moço uma proposta que para muitos, se ele fizesse hoje, também teria uma resposta como o moço deu. Ficaríamos pensativos, cabisbaixos e acabaríamos se afastando de Jesus, porque não conseguiríamos nos desprender dos bens terrenos. É interessante que Jesus recomendou isso para esse em especial. Para todas as pessoas ele recomendou: abandonem suas riquezas? Não. Porque aquele rapaz tinha uma necessidade especial. Ele era alguém que estava buscando algo além da vida que ele tinha até então. Ele era para ser mais um seguidor de Jesus, mais um discípulo direto de Jesus. Por isso que Jesus falou para ele: vende tudo e me segue. Porque Jesus era capaz de perceber no íntimo daquele ser as necessidades profundas que ele tinha. Por isso que ele propôs isso para ele. Para Zaqueu, que também era alguém envolvido nos conflitos da posse, Jesus não mandou isso. Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos cobradores de impostos, e ele uma vez recebeu Jesus no seu lar, a convite do próprio Jesus. Jesus se convidou a ficar na casa de Zaqueu. E Jesus aproveitou a oportunidade para trazer grandes ensinamentos, grande possibilidade de iluminação para todos, e foi o que Zaqueu aproveitou. Aquela noite ele se sentiu profundamente tocado pelo ensinamento de Jesus e disse então para Jesus: Mestre, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu cometi algo contra alguém, eu vou reparar essa pessoa, vou recompensá-la. Jesus disse que naquela noite a salvação tinha entrado naquela casa. É curioso que o Evangelho não diz que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, deixa de ser mesquinho, dá outra metade, fique pobre e venha me seguir. Porque Zaqueu estava naquele ponto de fazer aquela tarefa que ele mesmo escolhera de boa vontade, que partir dos seus bens pela metade e reparar os erros que ele tinha cometido. Então aqui nós temos duas situações onde um indivíduo não consegue se libertar da posse. É um moço rico. Ele recebe um convite direto para ser discípulo direto de Jesus e não aceita. Zaqueu, dentro do seu entendimento, dentro da sua compreensão do que lhe cabia fazer naquele momento, Jesus disse que na casa dele tinha entrado a salvação. Quer dizer, Zaqueu tinha se conscientizado. Ele já tinha dado um passo gigantesco, dando metade dos seus bens, que não eram poucos. E ao se prontificar em reparar todo o mal, é algo extraordinário, porque ele faz exatamente aquilo que todo espírito deveria fazer: procurar reparar os erros que cometeu. Então, nessas duas passagens, nós encontramos muito esclarecimento sobre qual deve ser a relação que nós temos com a posse. Em algum momento da nossa evolução, nós teremos que nos despojar completamente dos bens materiais. Estaremos preparados para fazer a escolha como moço rico ou como Zaqueu? É aí que devemos estar sempre refletindo nessa passagem do Evangelho. A outra passagem do Evangelho, em que Jesus lidou com as ilusões do conhecimento humano, foi o diálogo célebre que ele tem entre ele, Jesus, e Nicodemos. Nicodemos foi alguém que procurou Jesus, e Jesus, sem Nicodemos dizer nada, já disse direto para Nicodemos: em verdade vos digo que quem não nasceu de novo não entrará no reino dos céus. Jesus tinha uma capacidade de tocar nos assuntos antes mesmo das pessoas verbalizarem, antes mesmo das pessoas falarem o que elas estavam pensando. Jesus ia no foco direto das questões que preocupavam as pessoas. E Nicodemos diz então: como é possível um homem nascer de novo? É aí que Jesus estabelece com ele aquele diálogo em que ele diz que o homem é necessário renascer de novo. Quando ele afirma a reencarnação como princípio necessário para que evoluamos e possamos atingir esse reino dos céus, que é essa realização superior. E, para quem tiver dúvidas sobre essa interpretação da da passagem, basta que consultemos o Evangelho, quando João relata que Jesus fala de que o Espírito sopra aonde quer e não sabemos de onde vem. Muitos interpretaram essa passagem do nascer de novo como sendo o nascimento simbólico pelo batismo. Só que Jesus, ao desenvolver esse diálogo e dizendo que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, ele está deixando claramente que o Espírito que renasce, ele é alguém que nós não sabemos de onde vem. Se fosse a primeira vida que aquele Espírito está tendo, era simples dizer de onde vem aquele ser. Vem das mãos do Criador. Mas ao dizer que nós não sabemos de onde vem, ele está deixando claro ali essa situação, de que nós, ao renascermos, não sabemos da nossa história passada, não sabemos de onde viemos, de que vida, de que localidade nós vivemos. E o Evangelho ainda é mais rico, porque Jesus, nesse diálogo, fala de que o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Mas o que nos deve hoje chamar a atenção dessa passagem do Evangelho não é tanto a questão da encarnação. É de uma fala em especial que Jesus dirige a Nicodemos, quando Nicodemos fica surpreso com essa história de nascer de novo. Jesus diz para ele: és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Era a advertência que Jesus estava dando a todos os sábios em todas as épocas. Como pode você, sendo alguém que estudou tanto, se destaca entre o seu povo e não conhece os elementos, os fundamentos mais básicos das leis divinas? Isso é um grande convite para Jesus, a todas as pessoas, a buscarem um conhecimento mais profundo. Porque por mais que nós possamos aprender e conhecer, sempre haverá algo que nos escapa. E para Nicodemos naquele tempo, como nos dias de hoje, escapa para muitos homens ilustres, ilustrados, intelectuais, escapa conhecimentos fundamentais da vida, que deveríamos buscar com mais propriedade, com mais entendimento, com mais interesse, para que pudéssemos apropriar realmente desse conhecimento. E o outro episódio da desilusão da cura é o episódio da mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia contínua. E ela não conseguia tratamento, não conseguia cura. Tinha gastado todos os seus bens, tinha vendido tudo que tinha possuído para pagar por tratamentos que não curavam mais. Ela, no último momento, ela decide procurar Jesus e ela tinha tanta fé de que ela poderia ser curada, que ela consegue, ao tocar Jesus, sem intervenção dele, mas por desejo dela, atrair os fluidos que revitalizaram o corpo dela e estabeleceram a sua cura orgânica. E Jesus, naquela situação, diz então: quem me tocou? Os discípulos ficam surpresos, porque ninguém podia presenciar uma multidão, quem estava ou não tocando Jesus. E é quando ele diz que eu sinto que sai de mim uma força. Era a referência que ele fazia a esses fluidos que estavam impregnados e que eram usados nas curas, que eram utilizados no restabelecimento orgânico das pessoas que o procuravam. O mais interessante de tudo é que essa mulher, ela conseguiu a cura sozinha, né? Entre aspas, tem a assistência ali dos fluidos de Jesus, tem o amparo espiritual dos espíritos que incluíram a buscar Jesus, que ajudaram nesse processo, mas é um ato de fé dela que cria essas condições, porque Jesus reconhece para ela: olha, é a tua fé que te curou, filha. Vá e não peques mais. Jesus estava mostrando para o ser humano o quanto é importante ele nunca desanimar nesse trabalho de busca, de tentar curar-se, de tentar buscar a sua melhoria física, e que é um elemento fundamental para a gente obter cura, nós acreditarmos realmente, termos fé. Que é muito mais do que acreditarmos que vamos ser curados. É termos aquela fé que nos dá a sustentação durante a vida, que nos dá força para prosseguir. Jesus então nos mostrou que um dos caminhos para a solução para os nossos problemas físicos de saúde é nunca perdermos a esperança. Sempre estarmos ali firmes, acreditando que um dia nós encontraremos a cura. Porque muitos não encontram, às vezes, as soluções do os seus problemas físicos ou de outra natureza, porque desistem da busca, porque desistem de estar empreendendo essa tentativa de curar-se. Porque é nesse processo que nós vamos descobrindo muitas coisas sobre nós mesmos e que vamos aprendendo muito sobre o nosso mundo interior. E é nesse processo que muitas vezes, antes de curar o corpo, nós curamos a alma. E aí a cura física acaba dando por consequência. Então foi a forma como Jesus lidou com esse problema. Mas como eu falei, nós vamos nos deter mais no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que tinha se separado do povo judeu já há muito tempo, e eles viviam na região da Samaria. Eles tinham adotado algumas práticas que eram variações do judaísmo, e eles passaram a ter um modo de vida independente. E os judeus tinham uma grande prevenção em relação aos samaritanos. Eles tinham, na verdade, um grande preconceito, porque era alguém que tinha se tornado diferente deles. Embora tivessem a mesma origem, era alguém que era mal visto. E foi à toa que Jesus usou a figura do samaritano que socorria o homem ferido pelos assaltantes. Era já para começar a romper com esse preconceito que eles possuíam, judeus contra samaritanos. E o episódio de Jesus conversar com uma mulher samaritana é ainda mais significativo. Nessa época, dificilmente um homem judeu se dirigia a uma mulher. Se fosse fundamental, necessário fazer isso, a mulher não era nem chamada pelo nome. Ela era chamada como mulher, simplesmente. E Jesus, ao se dirigir a uma mulher samaritana ainda, ele está rompendo com dois grandes preconceitos: o de povo para povo e o preconceito do homem com a mulher. Tanto é que o Evangelho relata que os discípulos, quando se aproximaram de Jesus e viram a cena, eles até se espantaram. Como, né? O mestre, nosso mestre, vai se dirigir a uma mulher, e ainda mais samaritana? Mas Jesus, tudo que ele fazia era muito bem pensado, e tudo tinha significado profundo. Ao se dirigir à mulher, pedir água a ela, ele estava mostrando que nenhum homem deve ter preconceito contra o povo, e nem por ser mulher ou homem, ou qualquer outra condição do ser humano. Ele, Jesus, judeu, ele, o Messias esperado, pedia água a uma mulher para beber. Mostrando que nós temos que romper esses preconceitos que nos afastam das pessoas. Ele deu um grande exemplo para os discípulos, para os cristãos que iniciariam ali, que dariam continuidade aos seus ensinamentos, de que nada deve separar o ser humano do outro, que nada justifica um sentir-se superior ao outro. Jesus, nesse diálogo, ele vai mais além ainda, porque ele acaba dizendo para a mulher que ela não era casada com o homem que ela estava casada realmente. Ele diz nesse diálogo que ela já tinha tido 5 maridos. E aí que ela fica surpresa: como que esse homem pode saber quem eu sou? E Jesus também derrubou ainda mais os preconceitos da época. Porque uma mulher que tivesse o segundo casamento, imagina o quinto casamento, como ela era mal vista no meio dessa sociedade. Ele rompe ainda mais os preconceitos, mostrando que nós não podemos ter esse sentimento em relação a alguém em função das escolhas que ela fez na sua vida. Jesus foi alguém que rompeu com tantos tabus na época, tantos preconceitos, e ele mostrou que o que deve prevalecer entre as pessoas é a fraternidade, é o entendimento, é o diálogo. E nunca... ser nada que justificasse qualquer preconceito. Então Jesus mostrou o caminho para os cristãos. Se eles fizeram algo diferente ao longo da história, foi por conta dos cristãos, foi por conta daqueles que se disseram seguidores de Jesus, porque ele nunca tratou ninguém com discriminação, fosse romano, fosse samaritano, fosse mulher divorciada, fosse um publicano como Zaqueu, que era alguém também discriminado na época, ele tratou todos com igualdade, trouxe a sua mensagem para todas as pessoas. Então, o que a gente percebe disso? No Evangelho, nós temos muita indicação do caminho a seguir. No Evangelho, nós temos muita possibilidade de refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição existencial. Nós temos como pensar sobre os conflitos, sobre muitos dos preconceitos que nós carregamos. Nós temos muito elemento para aprender sobre nós mesmos. Não foi à toa, então, que os Espíritos Superiores, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual era o melhor modelo para a humanidade seguir, que eles disseram, simplesmente Jesus. Jesus foi apontado, então, por esses Espíritos, como modelo que a humanidade deveria seguir para sua elevação espiritual. Ele foi indicado como sendo aquele que poderia trazer para o homem, para o espírito encarnado e também para os desencarnados, o modelo de vida. Porque o seu modo de agir, o seu modo de lidar com as pessoas era todo pautado por uma grande solidariedade. Suas ações eram respaldadas por um sentimento de amor muito grande pela humanidade. Ele nos deve, então, ele como modelo, porque é a partir desse grande modelo que nós vamos conseguir alcançar as realizações espirituais que nos cabem. Quando a gente não viver esses princípios do Evangelho em nós, em nossas vidas, nós não teremos ainda alcançado essa realização que nos trará essa paz, essa felicidade que nós falamos no início. Que possamos todos, então, dentro dessa abordagem, dentro dessa visão, né, de que Jesus é o grande modelo que nós devemos seguir, busquemos os seus ensinamentos, reflitamos profundamente nas passagens que o Evangelho traz, busquemos os autores dignos, sábios, que são capazes de interpretar essas passagens para buscar entendê-las no seu sentido espiritual. Fugindo dos preconceitos religiosos que muitas vezes foram criados em torno de certas palavras do Evangelho, mas buscando a compreensão mais profunda que ela possa ter, porque são elas o grande roteiro que nós teremos para a nossa evolução espiritual. Espero que nessa exposição breve vocês possam ter percebido, né, que o Evangelho é essa grande oportunidade que nós temos de crescimento. Muito obrigado a todos.